Chapada. 49 anos de desenvolvimento social, cultural e econômico. Urbanização e bem-estar social. Chapada é uma cidade limpa e organizada. A preocupação é com o bem-estar da população. Em razão do desenvolvimento, do bem-estar social, das riquezas naturais e do povo de nosso município, podemos dizer: Chapada, como é bom morar e viver aqui. Identificação. ZYK 365, frequência 1500 kHz, 3.000 watts de potência, ondas médias. Rádio Simpatia, uma emissora do Grupo Simpatia de Comunicação. Rua da República 220, Chapada, Rio Grande do Sul. Simpatia, a força da comunicação. Aqui na Simpatia, ponto de vista. Onze horas e 5 minutos. Alô, meus amigos, muito bom dia. Hoje é sábado, um belíssimo sábado do mês de novembro, 8 de novembro de 2014, 23 graus a temperatura e 75% a umidade relativa do ar. Estamos apresentando Ponto de Vista. Onze horas 47 minutos, 24 graus a temperatura aqui no centro da cidade de Chapada. Ponto de Vista, que volta no próximo sábado, feriado, dia 15 de novembro, a partir das 11 da manhã. A todos, muito obrigado, bom final de semana, bom dia, boa tarde. Tá.